Emissoras pub de ideias Tá bom, ao toque de 5 bil. Não vai dar, não. Começa mais um Caçafatos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Caçafatos, o seu informativo trazendo as notícias mais relevantes. Hoje eu tô aqui sem o Lucas, então hoje eu tô segurando essa bomba aqui, mas tô aqui com o Heitor. Fala, galera. Tô aqui com o Gui. E aí, pessoal? E roda a vinheta. Explosão, tiros, bombas. Falso policial trabalha 3 anos na PM sem ser descoberto pelos colegas. Urso deixa floresta e mergulha em piscina. Alemanha 7, Brasil 1. Então, gente, hoje, essa semana, aconteceram 2 coisas muito interessantes. Aconteceram 2 eventos. Tipo assim, aconteceram 2 eventos que abalaram a internet. Como a gente sabe, o nosso país tem uma das coisas, uma das qualidades mais interessantes, que é rir da própria desgraça, né? E como é que a gente ri da nossa própria desgraça no Brasil? Criando memes, né? Então, tipo assim, o Brasil foi escravizado por Portugal por vários anos, levaram o nosso ouro, tomaram as nossas índias, mas teve uma coisa que a galera não aceitou que tomassem, que foi os nossos memes. Então, tipo, aconteceu... entre o dia 13 e 15 de junho, a primeira guerra meme da internet. Heitor, o que você acha disso? Não, eu vi lá no Twitter algumas galera zoando, começou lá com o Em Brasília, Português e o Itzei. Começou com esse, a galera de Portugal que tentou roubar, tendo essa notícia que você mandou também. Mas aí ficou nisso, eu não sabia que tomou a proporção que tomou, né, porque até porque começou no Twitter, eu nunca vejo as coisas no Twitter tomando proporção, porque ninguém mais usa aquele negócio. Eu fico lá, uma meia dúzia de youtubers, alguns outros podcasters, algumas pessoas da faculdade reclamando que não tem emprego, outras pessoas reclamando que não estão conseguindo formar, eu inclusive, e umas 3 ou 4 bolas de feno passando assim, sabe? A coisa tomou proporção, porque eu por exemplo, eu não acesso Twitter, porque eu acho Twitter... desnecessário. Então você não viu a guerra de fato. Que a guerra aconteceu foi lá. Claro que eu vi. Claro. Mas o que, o que deu viu proporção pra guerra foi os prints que tiraram do Twitter e colocaram no Facebook. Pois é. Foi isso. O que fez o negócio tomar proporção foi o Facebook. Não. Se fosse só foi pelo Twitter. Twitter, se não fosse ia ser Twitter, basicamente essas pessoas aí. É que se fosse Facebook, ia ser textão, só. Aí eu tava lá de boas e eu vi várias notícias sobre essa guerra, e aí eu entrei no Twitter só pra ver isso, Fraga. Pra você ter ideia, eu nem tenho Twitter no meu celular, eu abri o browser, abri o Twitter, e aí eu fui ver o que tava acontecendo. Caralho, esse é o plano de dados, hein? Eu achei deveras maravilhoso o que eu vi. Na verdade, não, porque, tipo, como eu não tenho aplicativo, eu não baixo nada, eu só vejo quando eu quero, não fico baixando informação inútil quando eu abro aplicativo. Então, mas tipo assim, o Twitter é o melhor lugar pra meme, velho. Tipo assim, independente do que estiver rolando, pra você entrar no Twitter agora, deve estar rolando algum meme. Peraí, que só um minuto, porque eu tô longe do computador. Pronto, aqui. O Twitter, caso você não saiba, é um twitter.com. É um site muito bom. Então, ainda tá rolando memes de balãozinhos. Isso já é tão mês passado. Podem parar já de colocar em balãozinhos. Tem. Agora aqui está rolando Twitter, está rolando memes com a Taylor Swift, que também está no segundo lugar no Top Trend. Sobre a guerra meme até agora? Não, não. Taylor Swift. A guerra meme já acabou. A guerra meme já acabou. Guerra meme já acabou, já tá quase na terceira já. O Brasil ganhou uma guerra e virou passeio, já quer fazer várias guerras. A hashtag, pra quem tiver interesse, é Primeira Guerra Memeal, tipo, Primeira Guerra Memeal, cara. Aproveita e na hora que você publicar, você põe a hashtag Pub de Ideias e marca a gente lá. Mas me marca, pô. Melhor, me marca, porque ninguém mexe no Twitter do podcast. Se me atacar, eu vou atacar. Eu nem vi isso, cara. Eu só vi no Facebook esse trem, entendeu? Pois é. Esse é o social media, né? Você não precisa. Você não precisa ter Twitter. Twitter é pointless. O negócio é você só acompanhar a zoeira. E tipo assim, o negócio então, não é tanta você proporção. Acompanha no Twitter. Não, você pode acompanhar pelo Facebook vendo só o resumo da obra. É, o negócio tomou tanta proporção que até a revista Galileu fez um post sobre isso, falando que o Brasil venceu a guerra de memes contra Portugal. Então, tipo assim, basicamente, o que aconteceu foi o que o Heitor falou, né? Portugal lá, Portugal criou uma hashtag lá, tipo, da que a gente fez ano passado, em Brasília Português, we say, e aí a galera apelou. É, porque você pode roubar tudo da gente, pode roubar milhões da Petrobras, roubar o nosso ouro por vários anos, que tá de boa. O que você não pode roubar é o meme. Aí eles começaram a fazer várias zoeiras, tipo, tiveram ótimos argumentos. Por exemplo, Portugal mandou um argumento assim, alguém de Portugal. Se não fosse por nós, seriam índios, né? Aí, tipo, alguém do Brasil mandou, cara, tudo que eu queria era ser índio pra poder ficar pelado o dia inteiro manjando o Tupi-Guarani e vendo o crush pelado. Então, tipo, foi coisa... Pô, ia ser da hora, a gente poder ver o crush pelado o tempo todo. Aí, tipo, teve gente que mandou assim, no dia que os portugueses conseguirem chegar aos nossos pés dando aquela sarrada no ar, a gente conversa. Tipo, várias fotos de sarrada no ar. Aí o pessoal começou a apelar, tipo, mandando memes da Inês Brasil, né? Aí, tipo, aí teve galera que falou assim, devolve nosso ouro. Aí Portugal falou assim, vocês estão reclamando por causa de ouro? Vocês ficam reclamando por causa de ouro? Que a gente roubou seu ouro e tal. Aí eles mandaram assim, não, mas pra... pegou, aí o Portugal apelou e mandou assim, enfia o ouro no cu. Aí, tipo, os caras falaram assim, não. Primeiro você devolve o ouro, depois a gente enfia no cu. Melhor resposta! Sério, foi sensacional. Então, tipo assim, não foi bem uma guerra, tipo, eles tentaram responder e a gente tava, tipo... A gente tá ganhando pro 7-1. Tipo, o que aconteceu foi o seguinte, tipo, uma pessoa mandou aí, tipo, veio uns 50 BR respondendo, fraga. Então, tipo assim, o negócio tomou tantas proporções que a conta que tava fazendo o negócio foi, chegou e falou assim, parei com isso aí, eu vou apagar a conta, fraga. Então, tipo assim, por isso que o Brasil ganhou. O administrador da conta falou assim, fiquem com o meme, vou apagar a conta. E aí foi cara, a vitória do Brasil. Foi uma coisa muito besta, né, pra falar a verdade. Pelo menos do meu ponto de vista, cara. O que não é besta? Foi super besta, O que cara, não é besta na internet? Por causa de um meme. Você vai ficar aí trocando esse tipo de coisa. Eu achei simbólico do ponto de vista histórico. Desde quando o meme tem patente? Do ponto de vista sócio-histórico, esse momento ficará gravado como o verdadeiro dia da independência do Brasil. Marquem aí, ó. Dia 15 de junho é a independência do Brasil. Ficou gravado, beleza, mas o motivo foi muito bobo. Sabe por que isso é um marco, Heitor? Por quê? O que é um marco da nossa história? Recente, atual. 7-1. 7-1. O Brasil, semanas atrás, essa semana aí, ganhou de 7-1 do Haiti. Ou seja, isso é a guinada do Brasil de novo. O Brasil vai ser protagonista esse governo novamente. Temer, cara, ele é foda esse governo. Dá pra você ver. Pô, mês de governo, olha que aí. Que isso. Já reverteu o mês de governo. Ó, a gente já ganhou, já fez um 7-1 em cima de alguém. Já ganhou uma guerra. Que isso, cara. Se me atacar, eu vou atacar. E ainda falando sobre memes, se tem um cara que é responsável por criar memes na internet, é o Não Salvo. Inclusive, o Não Salvo já foi criticado pelo Felipe Neto por cultivar uma geração chamada Geração Não Salvo, que é a geração que gera os memes loucos e os funk loucos da internet. Então, tipo, tá lá no Não Salvo, no post do dia 16, dia 13 de junho, que aconteceu a primeira corrida Naruto. Ô Gui, você como um fã de Naruto, você vai ser responsável por me explicar como funciona a corrida Naruto. Cara, eu só vi no evento, pra falar a verdade, assim, não dei muita atenção não, mas ó, você não pode usar kunai, não pode usar shuriken e não pode usar jutsu, entendeu? É só correr como com seu jeito ninja, né? Como é que é o jeito ninja de correr? É correr com o braço, cara, com as mãos pra trás e dar de cara no chão? Igual um ninja. Igual um ninja. Você é um ninja? Você é correr tipo, com a asinha de frango pra trás assim e muito rápido. É, só que não. É, você corre daquele jeito, aí você perde seu centro de equilíbrio, você cai de cara no chão, aí você chega em casa. Cara, eu sempre corri daquele jeito, nunca desequilibrei e nunca bati a cara no chão. E aí? É, mas você é meio lesado, né? Quando eu era criança, eu corria daquele jeito e nunca me machuquei. Você corria igual o Naruto. Porque você acha que não machucou, né? Uai, eu não acho não, eu sei, uai. Eu tava correndo, eu sei que eu não caí. Eu, hein? Se você bater na cabeça, esquecido. Não. Pensa o seguinte, Heitor, você que é um cara que tá formando, imagina no seu currículo ter lá, assim, prêmios, ganhador da corrida Naruto. O que você acha que isso ia agregar no seu currículo, cara? Cara, do jeito que a academia é, provavelmente eu ia ganhar pontos de mestrado por isso, sabe? Pô, Heitor, né? Pô, não vandaliza a parada não, cara. Imagina. Tá vandalizando a academia na alta aí, ó. Não, gente, mentira. Eu vou tentar mestrado, tá? Professores não ouçam isso, pelo amor de Deus. É tipo isso, né? Então, mas pensa nisso. E outra coisa que eu quero pensar, que eu quero coisar também, tipo, quem ganha a corrida Naruto? Ganha uma bandana de ouro, tipo um cinturão do UFC? Bandana Será? De ouro foi ótima, cara. Uma bandana de ouro assim? Não sei, cara. É uma coisa a se pensar. Antigamente todo mundo andava de bandana em eventos, né? Hoje em dia eu não sei. Imagina se chegar naquela menina de cosplay e falar assim: ou, ganhei a corrida Naruto. E aí, rola ou não rola? E aí, o que você acha? E aí, rola ou não rola? Rola ou não rola? Eu posso falar aqui que me surpreendeu de fato essa notícia? Não foi nem ter uma corrida Naruto. Foi ter uma corrida Naruto em 2016. Tipo assim, parece que tá atrasado só uns 10 anos. Cara, você já viu o vídeo? Eu já vi, é muito bobo. Eu vi agora antes de gravar, porque é assim que eu me preparei pra pauta. Eu tava respondendo os e-mails, aí o Felipe mandou os links, aí eu abri. E cara, o galera correndo com o braço pra trás, é isso, vídeo. Tipo, cara. É tipo, não parece coisa tipo de 10 anos atrás? Eu não, cara, sei, mas isso aí, cara, é outra coisa que eu não tenho gente, ideia. Gente, mas você tem que entender que Naruto ainda é um sucesso. Independente entre quem? Que já tem acabado há 2 anos. Entre quem? Que sucesso é o Naruto sucesso? As crianças, ué. Mas você não viu o vídeo que organizou o negócio com a criança. Até hoje, Naruto é o mangá mais lido do Mangás Project. Até hoje, saindo a série agora do filho dele. Até hoje sai spin-off dele. Até hoje a Jump promove ele, entendeu? E como não é um sucesso? Vocês não gostam, mas tem a galera que gosta. Então, tipo assim, eu cago gosta, pra Naruto gosta. Muito. É assim que funciona a internet. Não, tô brincando. É assim que funciona a minha vida. Não, mas é sério. Tipo assim, é o tipo de coisa que, tipo, você pensaria quando o Naruto tava aqui no auge, sabe? Tipo, no Brasil isso foi... Passando no SBT. Quando passou no SBT, o SBT passou meio tarde já até. Tipo, teve uma época ali, 2008, 2009. Tanto é que quando que começou a lançar o mangá no Brasil, acho que isso já era 2009, né? Quando o mangá saiu no Brasil, tipo, eu tinha um pôster gigante de Naruto que eu tinha comprado numa banca de revista. O pessoal tava trazendo muito material. Eu tô exagerando falando de 10 anos atrás, mas sinceramente, é mais de 6 anos atrás, sabe? Aí, me espanta que, tipo assim, a galera. Tipo assim, o garoto que tá no vídeo é um garoto novo, sabe? É uma criança, então, tipo assim, tá fazendo sucesso, acredito. Se você pensar bem, a carreta Furacão não é uma coisa desse ano, Fraga. É uma coisa há muito tempo. Tipo, há quanto tempo tem carreta Furacão aqui no bairro? Você tem que... Não, mas... há muitos anos, entendeu? E carreta Furacão mesmo já é uma coisa tão velha. Que lembra aquele vídeo do Strokes? Quando eles lançaram... Sim, exatamente. O Trigger. Aquele vídeo é melhor muito bom, clipe, velho. E tipo, aquele sei lá, esse é 2013. Bom, véio, até hoje eu fico... Até hoje, se você coloca a playlist de Strokes... E deixar se você for brasileiro, acho que pelo menos pra mim aparece, eu não sei se... Porque, eu tô ouvindo Strokes, assim, tô ouvindo as musiquinhas. Toca a Onion e Trigger, e aí com o vídeo do Carreta Furacão. É muito bom. Mas é porque acho que eu assisti esse vídeo clipe. Tantas vezes que ele aparece. Eu não curto tanto Strokes, não, mas esse vídeo é muito bom, cara. Ele me traz uma alegria interior quando eu assisto ele. Porque é muito, muito, muito bem sincronizado. Se me atacar, eu vou atacar. Mas sabe o que me parece? Outra coisa que me parece muito engraçado, tipo, é uma criança, é tipo assim, um menino que deve ter o quê? Uns 13, 14 anos no máximo, assim, no máximo, fazendo o que adolescente faz, o que criança faz, que é fazer otaquice, fazer essas burrice mesmo, assim, da vida. Um dia ele vai olhar pra esse vídeo e vai se sentir arrependido, assim como eu me sinto arrependido de vários vídeos que eu fiz quando eu era mais novo. Inclusive a lenda do Guitar Hero que a gente fez, que nossa, a gente nunca terminou, a lenda do cara, Guitar Hero. Tipo... Que é um clássico roots da nossa mesmo. Cultura. Tem um vídeo meu no YouTube até hoje. Pois é. Pois você é. Vê, na época que tinha um trator na sua garagem antes. Olha que massa. É, são pois coisas... é. Pois é, e tipo... Oh, é engraçado, é... Mas tipo, não devia ter tomado a proporção que tomou também, sabe? É o mesmo caso da guerra de memes. É, pois é, mas isso aí é a geração não salvo, né, como diz o Felipe Neto, que, ó, gente, na boa mesmo, eu não tô ressaltando essa questão, mas, tipo, não salvo é um site sensacional, Fraga. E aí, tipo assim, isso mobilizou o Brasil, porque, tipo, tá tendo corrida Naruto em todos os lugares do Brasil. Fortaleza, inclusive, vai ter BH. Vai ter uma de em BH dia 9 de julho. Exatamente, dia 9 de julho vai ter uma de 2 a 5. Agora, tipo assim, vai ser uma corrida de 2 a 5, será que vai correr 3? Você vai correr 3 horas direto com a mão pra trás, isso não vai dar alguns problemas, não? Nossa, cara, em BH vai rolar outro acidente, tipo, imagina a galera descendo aquele morrinho da Cristóvão Colombo, da Praça da Liberdade até a Praça da Savassi, aí correndo com o braço pra trás no morro, descendo, sabe? Aí altas galera tomando altos trupicão caindo de cara no chão, vai ser muito louco. Pois é, olha só. Podia ser uma fase não de exame bandar, chuninho, gente... ó. Só faz o exame Chunin correr com o braço pra trás no morro. Sem usar kunai, sem usar shuriken, sem o jajutsu. Vai ser no parque ecológico. Oh, mas esse negócio de não jajutsu, eu fiquei triste, velho. Porque, tipo, é mó difícil treinar os jutsus, né? Porque tem gente que sabe todos os jutsus de Naruto. Mas sabe por que é foda? Pô, é porque eu tenho que correr com a mão pra trás. Aí fica foda de usar o jutsu com a mão pra trás enquanto tô correndo. É meio difícil isso, sabe? Então eu acho meio... Que isso? Você não consegue juntar as mãos pra trás, não? Eu consigo. Enquanto você tá correndo. Fazer o jutsu com a mão pra trás? Claro, é. Ué, uhum. Por que não? Droga, eu tava tentando lembrar o nome do jutsu de bola de fogo lá. Kage no jutsu? Não. Katon no jutsu. Katon no jutsu, é. É, aí o Katon tem que soprar. Aí, em vez de você soprar, você solta um peido, né? Ah, funcionaria, eu acho. Ainda mais porque o peido ele tem metano, que é um gás inflamável. Super funcionaria. De quebra você ainda dá um turbo ainda, igual no Mario Kart. Sai na frente, filho. Naruto usou o jutsu do Pum contra o Kiba. Isso já foi feito. Aí, tá vendo, é só. Nossa enciclopédia de Naruto, Naruteiro. Não era um katon no jutsu do peido. Não, mas ele simulou que ia soltar um jutsu e soltou um peido, então tipo... Que outro jutsu você pode usar? Usar enquanto você corre. Todos no Naruto aqui. Naruto usou todos os jutsus correndo, cara. É, mas tem que usar fazer faz com a mão correndo. Pra trás. Porque tem que correr com a mão com a pra mão trás. Pra trás. É. Você pode usar Kagebushin. Harei no jutsu. Bushin no jutsu. Rasenga. Cara, você pode fazer... Ou, você pode fazer aquele jutsu... Que vira madeira. E aí você põe um monte de madeira na frente da galera pra se tropeçar e você sai na frente. Mas não pode usar jutsu, por isso que não pode usar jutsu, tá vendo? Senão ele vira a corrida maluca. Verdade... Começou a zoeira aí. Ele vira a corrida Naruto maluca. Imagina só que loucura. É verdade. Cara. Aí cara, a madeira... Que crossover, hein? Saiu cara, o lenhador lá, que eu esqueci. Tá aí, ó, ó. Aqui, ó. Ideia pra Jump, ó. Spin-off de correto. Naruto. Corrida maluca. Corrida maluca. Maluco. Maruta? Maruta? Naruto. Corrida maluca Naruto. Cara, olha a ideia, olha só. Heitor, eu aposto que agora nos Anime Festival, todos os Anime Festival agora vai ter Corrida Naruto. Vai ser tipo uma coisa que eles vão tomar pra eles. Vou pedir agradecer de imprensa na próxima vez pra ir lá filmar. Pra ir filmar a Corrida Naruto. Eu me recuso a ir. Oh, acho que a gente devia cobrir a corrida Naruto. Cara, de BH. Se eu conseguir credencial de imprensa, eu vou, tá? No... O quê? Pro Anime Festival? É. Vamos tentar. De graça até gesso na testa, já dizia minha avó. Véi, vai falar mal dos nossos futuros patrocinadores aí? Ai. Que isso, eles não trazem nem atração que presta, eles vão patrocinar a gente? Para. Não, mas patrocinar com dois ingressos, véi. Tipo, tá de boa. Duas entradas. Pode ser entrada pra sábado, que é mais vazio. Então, galera, fica esse aprendizado aí que o Brasil tá indo. O Brasil tá indo pra frente agora. A gente já ganhou uma guerra. Tá indo pra frente, correndo como Naruto. 7-1 pra chamar de nosso. Brasil correndo como Naruto. Caralho. O Brasil tá correndo como Naruto, cara. E sem usar shuriken, sem usar kunai. Aqui, ó. Sabe por quê, ó? Jutsu é só uma ilusão, é só uma enganação. A kunai representa os cortes. Então, o Brasil tá correndo pra frente sem cortar. E tá, siga em frente e olhe para o lado, cara. Se me atacar, eu vou atacar. Mas sério mesmo. Agora, antes de o Gui falar as redes sociais, eu tenho um recado muito importante. Pessoal do iTunes, peço por gentileza, encarecidamente, que classifiquem o podcast e escrevam alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, pode ser até corrente de WhatsApp pra escrever lá no texto. Pode ser siga em frente e olhe para o lado. Pode dar estrelinha, mas não dá estrelinha um não. Tipo, dá 3, 4, 5, entendeu? Pode dar 2 se você quiser. Se você ajustar uma só, você pode dar uma só. Não, sejam sinceros, só isso. Se você achar justo dar uma estrela, manda um e-mail primeiro pra gente conversar, entendeu? Manda um feedback, não só dá uma estrela, não. Não, dá uma estrela e escreve alguma coisa, por favor. É, tipo isso. Porque aí dá pra gente saber que a gente pode melhorar nessa parada aqui. Mas, por favor, eu peço que vocês façam isso, porque a gente precisa voltar pro topzera. E aí eu acho que isso aí vai ajudar. A gente foi top 30, tá? Top 30, cara. Pois é, a gente podia. Eu ia tatuar isso no meu braço. Top 30 no iTunes, mas agora eu não posso mais. Ô Gui, então se o pessoal quiser achar a gente, como é que eles fazem? Muito simples, né? A gente tá lá, tem a nossa página no Facebook, pessoal. Então se vocês escutaram o episódio, estão curtindo aí, entendeu? Curte a página também, pra mostrar que vocês estão gostando. E caso queira nos comunicar com a gente, né, usar o Facebook. Pode encontrar a gente também no Twitter, né, temos o Twitter separado de cada um nas postagens do site, mas também tem o Twitter do Pub de 10, a qual vocês podem estar referenciando algum post, opinião que vocês queiram falar lá sobre determinado episódio ou mesmo sobre a gente, entendeu? Fora isso, peço que continue escutando e... Se mostrem mais, por favor. A gente pode mandar e-mail também. Ah, sim. E tem ainda o nosso e-mail. contato@pubde10.com.br. É isso aí, pessoal. Temos episódio. Gente. Cola lá na Corrida Naruto, todo mundo. Né? Eu não vou porque eu não gosto de Naruto. Odeio Naruto. Enfim. Você odeia tudo. O episódio de odiar o personagem já foi. Já acabou. É isso aí, pode parar, né? De odiar. Faz parte da minha função na Terra, que é odiar as coisas. Inclusive odiar filas. Que é uma das coisas acho que eu mais odeio na vida. Eu falei com o Felipe. Felipe, você pode parar de odiar já. Aí ele fica ele calado. Porque né? É porque, tipo assim, ele não consegue falar mais nada se não estivesse falando sobre ódio. Pois é, tá foda, mas a minha história, meu ódio com Filas é cabuloso. Muito forte. Enfim, despede aí, Gui. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Heitor. Então, gente, um abraço. Valeu, se falou. Então, falou, galera. Até a próxima. Da próxima vez, acho que o Lucas que vai coordenar, porque ser host é meio chato. Então, falou. Valeu, falou. Até a próxima. Eu tava pensando nisso, que às vezes a gente fala zoeira e tem gente que pode levar a gente a sério. É, então, é tipo, de achar que o Brasil tá indo pra frente, fraca. É esse tipo de coisa.